Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Todo mundo está no verão da Cidade FM. Rádio Cidade. Vamos pular. Rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Eu só ouço a cidade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. E o Luan Santana, tem música nova? Tem música nova, né? Essa última música que a gente lançou, que graças a Deus está sendo um sucesso mais uma vez. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, os contatinhos já era. O verão da cidade é muito mais quente. E o peito tá doendo. Onde você estiver, sempre com você. A Rádio do Verão é Cidade. A cidade toca mais música no seu rádio. Cidade da Didé. São 10 músicas na sequência, sem intervalo comercial. Cidade da Didé. A melhor programação. Mais música no seu rádio. Cidade da Didé. Se esse amor não falasse tão alto assim, se você não estivesse tão presente em mim, eu te deixava. Se eu pudesse te odiar como eu te quero, se eu pudesse te esquecer como eu te espero, eu te deixava. Te deixava. Não consigo desviar meu olhar pra outro olhar, enxergar um novo amor. Pode até acontecer, mas de tanto te querer, coração só vê você. Tudo é saudade e solidão. Fácil é dizer que é fácil de esquecer. O difícil é convencer meu coração.